297, linha decola da 10, vento 140 graus, cono 0 norte. Pronto, 209, iniciando a corrida ali, mantenha no zero. Decolado aos 2-0, controle 1-9-8, bom voo. 9-8, boa, 3-8-9-7. Simples decolada 1-0, vento 140 graus, cono 0 nosso. Ali mantenho no zero. Ali mantenho 5-4 no zero. Bom, 645 decolado aos 2-3, controle 1-9-8, bom voo. Obrigado. 4 no 5, a linha decola, dono 0, vento no 3, 0 graus, cono 0, nasce. A linha decola, C4 no 5, obrigado. Salvador, boa noite, Trip 5591. Boa noite, 5591, continua a aproximação, aguarde, porque está livre. 5591. No avião, no livre pouso, não no zero, vento no 40 graus, como zero nós, o time entrou no zero no meia. Cesar do pouso, trip 5591. 5415, decolado aos 25, controle 1, decimal 8, bom voo. 198, 5415. Com o avião no solo 28, ele vai à direita, solo 121, decima 1. Direita, solo 211. comandou, 6259, vou esperando zero, pronto. Oceania 6259, ali em decola pista 10, venta de 1950 graus com 10 nós. Decola no 06259. A 259 decolou os 4-2, controle 119.8. 19.8, 6259, muito boa noite. Salvador, boa noite, voo 1971. Voo 1971, cheque trem, continue a aproximação, reporte quando baixar o travado. Já baixado o travado, tá? Tem livre pouso na 10, o vento é de 140 graus, com 9 nós, voo 1971. Sente livre pouso no voo 1971, na 10. 971, no solo aos 46, livre à direita, 121, decimal 1. Livre à direita, 121, gol 971. Oi, Salvador, Papa Tango, Mike Foxtrot, Serra. Mike Foxtrot, Serra, prossiga. Tá, 3 milhas da rotatória visual. Gente, continua a aproximação, Renan Forte, 3ª milha da onda 7. Bota na 3ª milha, Mike Foxtrot, Serra. Foxtrot Serra, contato visual, livre pouso na 197, o vento é de 140 graus com 9 nós. Livre pouso na 197, ou Mike Foxtrot Serra. Solar 57, aponte livrando. E a próxima sessão é a frequência livre. Salvador, boa noite. Sun 3197, como espera pronto. Sun 3197, muito boa noite, linda. Cola pista 10, o vento é de 1930 graus com 99. Ainda cola 10, 3197. Decolar 07, controle 19, decimal 8. 98, boa. Zona 099, ali decola pista 10, vento de 130 graus com 99. Ali decola.